3 Salvador em 119, decimal 3. Autorizado Brasília, de voo 360, aerovia uniforme do Lu 17, após conforme rota, saída Arbor, Elefa, decolagem pista 10 com curva direita, 5450 transponder e o controle 119, decimal 25, está no portão 1, pronto para o pushback acionamento, da 3283. Da 3283, controle em 119, decimal 35. 1935, positivo. Gol, confirmando TAM, 3283, cortejamento correto, autorizado para o feedback acionamento, portal 01. Autorizado, TAM, 3283. Oxinei 6259, é o solo voltado? Oxinei 6259, solo Salvador. Oxinei solo, 6259. Estimado para pushback acionamento? Agora sim. 6259 autorizado, time táxi. O gol 1645, boa noite. Boa. Gol no 705, desça para 4000 pés, TNH no 017, após pelo, desça para 2000. Reporta estabilizado na final do procedimento LS X-Ray da pista na 0. Tem 4000 com 1017, pelo 2000, reportará estabilizado final da X-Ray da 1-0. Gol 1705. Serra Bravo, Quebec Victor, via DCT Elefa, faz o piloto, nível 160, saída Arbor Elefa, decola da 1-0 com curva direita, código 5452, controle de Salvador em 119, decimal 35. Autorizado, 160, para a vitória da conquista, conforme a rota do nosso plano, decola da 1-0 com curva direita, Arbor Elefa, direto ao plano. Após conquista 5452, controle 11935. É o azul 2781. Correto, chama pronto, parte 3, azul 2781. Agora para posicionamento 2781. 63, baixado e de alta, se forma quarto, final do 360, pode prosseguir, pouso? Charlie, India Oscar, agora sim, pouso autorizado, pista 97, vento no 20 graus, vento 5 nós, ajuste de ordem, vento no 0, 97. Equilíbrio, pouso 97, Charlie, India Oscar. Controlou 25-2000 no solo 31. Efetue 180 via pista, reporte livrando parte militar. 180 via pista, vai livrar no parte de autoridade. Ok, então agilize o táxi via pista, reporte livrando no parte de autoridade. Fusera 25-2000. Perfeita, 136. 5 horas e 10 de autonomia, alternando Galeão. Gente, o Xanê 6259 autorizado táxi até o... através do portão 612. Aguarda para prosseguir até o ponto de espera da 1-0 via Índia, como número 2, seguindo o Airbus 320 da TAM. O ajuste do altímetro 1-0-1-7, torre 1-1-8, decimal 95. Xanê 6359. 6259, autorizado táxi através da 6, depois segue o Airbus da Sé, como número 2, chamando 2289. Salo, o chat de Oscar, no HBB. faixa. O solo aos 32, efetue 180, reporte livrando na faixa da baixa. O Charlie Mio. Por 80 na pista, vai reportar livrando a baixa. Charlie Mio. Já 3283, está pronto para o táxi, tem 121 a bordo, 3 horas de autonomia, alterna Uberlândia. 1895, muito obrigado, sérgio. Tem 118, decimal 95, ajuste do altímetro no 097. 097, livre táxi, ponto de espera, torre, 1895, bom. 0, vento no 20 graus, 05 nós, ajuste de altímetro no 097. Com 1017, livre pouso no 0, 705. Está livre aqui através do meia, e logo seguiu a voz que está ingressando na Índia, né? Afirmativo, está livre. Tá sim, cada vez mais. América 230 autorizado, continuação do reboque até a posição 11 no pátio principal. Sente autorizado continuar o reboque até a posição 11 no pátio principal, América 230. Oi, Salvador, boa noite. Está 3283, ponto de espera da 1-0 pronto, visual granado na curva. Ei, Sente, está 3283, mantém o ponto de espera. Mantém. Autorizado a alinhar e mandei para o chão zero. Alinha, mandei no zero, está 3283. 705 no solo 38, livre táxi primeira direita, chama o solo 121, décimo 1. 211, obrigado. 1705, Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette para o 2, obrigado. 7, livre decolagem, pista 10, tá 3283. Correio CNA 62, nosso som, ponto 0, dono 0. CNA 6259, autorizado a alinhar e manter pista 10. Alinha e mantém, não, no 0, CNA 6259. Três, decolado aos 39, chame controle frequência 119, decimal 35, boa viagem. Controle 1935, boa. Controle Salvador, boa noite, tá 3283, passando 1500 na Arbor Elefa. Tá 3283, contato radar, subi, mantém o nível de voo 360 e voe direto Elefa. 360, direto Elefa, tá 3283, ligado. Solo Salvador Azul 271, está pronto para o estacionamento, parte 3. É o Azul 2781. Azul 2781, autorizado para o Chibeque acionamento, parte 3, porte táxi. Autorizado, chamada para o táxi 2781. Xené 6259, autorizada a decolagem, pista 10, vento no 30 graus, 059, ajuste de altímetro no 097. Livre decolagem, down no 0, Xené 62. Salvador, boa noite, boa noite, 66, sente da informação Quebec. Boa noite, 66, acione identificação, chegada na área autorizada, voe ITAP e desça para o nível de voo 050, QNH1 na 097. Esquerda para o ITAP, autorizado 050, boa noite, 66. A 259, decolado aos 42, controle 119, decimal 35, boa viagem. 119, 35, obrigado, boa noite. Controle Salvador, muito boa noite, 6259, na sua escuta. Sené 6259, contato radar, se mantém no nível de voo 360, voe direto Leda. 360, direto Leda, 6259. Salvador Azul 2781, pronto para o táxi, é o B7, 3 horas e 20, alterna Salvador. Azul 2781, autorizado táxi até o ponto de esperadão no 0, torre 118, decimal 95, o ajuste do altímetro no 0,17. Autorizado táxi, ponto de espera 118,95, Azul 2781. Salvador, boa noite, voo 1168, tem essa informação Quebec, para o nível 1970. Voo 1168, acione identificação, chegada à área autorizada, desça para o nível de voo 060, via chegada, QNH 1097. Nível 060, via chegada à área, voo 1168, para nível 060. Stan 3283, chame Recife, frequência no 28, decimal 8, alterna no 26, decimal 0. Recife 1288, alternado no 26, 0, voa. Salvador, muito boa noite, Azul 2721, próximo ponto, espera pronto. Azul 2721, boa noite, autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, Ventron 30 graus, meia dúzia, o ajuste de altímetro no 0,97. Autorizado a alinhar e decolar, o Azul 2721. Salvador, boa noite, 3197, aguarde com o Pegalhão, prepare da El Leda após exposição Irume. Pronto, 4. Novembro autorizado, Serra Bravo, Papa Serra. Nível 105, via projeção da Golf 677, após exposição raieira. Decola da 107 com curva à direita. Seguindo o perfil do corredor Axé, respeitando meu pé. Restante da subida até 105, coordenando o controle Salvador, que opera na frequência 1.99.35. O código é 5443 e o controle em 1.99.35. Legal no 07. Autorizado a final do procedimento e LSX Rei pista na 0, chama estabilizado. Está presente no Pro 1, localizado em LSX Rei, descendo para 2.517. Portará estabilizado, boa noite, meia-meia. Oxenem 6259, voe módulo. Direto automático, muito obrigado, Tereza. É 259. Zulu Novembro, 5443 é o código, 4 a bordo, cotejamento correto. Autorizado o acionamento no pátio 5. Após acionado, chama a torre, 118.95 para táxi decolagem. O ajuste no 097. Zulu decolado aos 48, chama o controle, frequência 119.35, boa viagem. 19.35, uma boa noite. Se autorizado, chame para ingresso, Zulu Novembro. Boa noite, Azul 2781. Azul 2781, contato radar, se mantém o nível de voo na 60, via saída árvore. Via saída árvore, liberada a restrição de altitude mínima, máxima, perdão. Ali. Graças. 5457 e controle de 71119.35. Da saída azul 2781. Fechando M 259, chame Recife, frequência na 251, alterna na 3325. 251-3325, na 259. Pushback acionamento, portão 07. Ingresso, reporte aliado e pronto, tá. Zulu Novembro é autorizada a decolagem, pista 17, vento 130 graus, 059, ajuste de altímetro 097. Voo no 168, desça para o nível de voo 050, altímetro no 097. Nível 050 no 097, voo no 168. Prepare Arbor Elephant para confins. Arbor Elephant para confins. A possibilidade de voarmos a proa de Duna, no 168? Autorizado, no 168. Está presente voando Duna, no 168 da Gol. A 3197, autorizado para tiver acionamento no 07, MTAC. Tango Eco Zulu Novembro é decolado ao 52, chame controle, frequência 119.35, bom voo. 135, gratidão. Tango Novembro, você vai na saída de aeronave. Eco Zulu November, decolado na sua escuta. Eco Zulu November, voe direto destino e suba para o nível de voo 105. Direto destino, nível de voo 105 November. Tono 68, desça para 2.000 pés, altímetro no 07, reporte estabilidade no final do procedimento ILS X-Ray, pista no 0. Tono 68. Tono 68, para 2.000 pés, 1.07, autorizado X-Ray, reportado estabilizado. Passou tudo estabilizado, 1.866. 1.866, chame torre, frequência no 1.895. Tono 1.895, boa noite. Salvador, boa noite, boa noite, 66. Boa noite, 66. Autorizado, pista no 0, vento no 30 graus, 05 nós, ajuste de altímetro no 0, no 7. Ajuste no 0, no 7, mas autorizado na pista no 0, boa noite, 66. Autorizado com fins, conforme rota, nível 360. Decola da 1-0, primeira curva direita. Segue perfil de saída arbor, após elefa, aciona 5465, controle 1-19-35. Na 099, procedimento correto, no 8, rebote no pronto. Rebote, né? Para o táxi, o Brisbane 97, com 1-41 a bordo, 3-5, contendo a barulho. Então, 3-197, 3-0 táxi, via parte 1, Índia até o ponto de espera. No ponto de espera, chame torre 1-18-95, ajuste no 097, mongol. possível voar direto em destino, azul 2781? Confirme 2781. É possível coordenar a proa do nosso destino? Mantenha a saída aguarde, 2781. Aguarde. Uno 168. Posição Duna avistando capoeira no zero. Uno 168 completa sinal do procedimento. Chame seu restaurador frequente no 8, decimal 95. 295, grato, boa noite. Boa. Boa noite, 66 no solo 59, livre táxi primeira direita. Chame solo 121, decimal 1. Direita 21, boa noite. Oi, Salvador, boa noite, 3197, ponte espera, pronto. 3197, autorizado a alinhar e manter o chão zero. Ali, manter o chão zero, 3197. Estabilizado final, X-Ray, gol 1168, avisando pista delas. Muito boa noite, Torres. Boa noite, continue a aproximação, aguarde pista livre, ajuste de ótimo, 3197. Gente, aguardando pista livre, gol 1168, 1017. Oi, Juliette, 4, boa noite, boa semana. Solagem, pista 1-0, vento no 4-0 graus, 0-5 nós, ajuste de altímetro 1-0-1-7. Atualizado decolagem 1-0-3-1-7. No 168, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-4-0 graus, 0-5 nós, ajuste de altímetro 1-0-1-7. Livre o pouso, pista 1-0, gol 1-1-1-6-8. 3-1-9-7, decolado ao 0-1, chame controle, frequência 1-1-9, decimal 3-5. 1-1-9-3-5, boa noite, 3-1-9-7. Já 3197, contato radar, eu mantenho o nível de voo 340, vou ir direto Leda. Direto Leda, 3197. 168 no solo 04, livre táxi primeira direita, chame o solo 121, décima 1. Direita, 21. Solo Salvador, boa noite, o voo 168 na Cifrona Seca. 168, Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette, 07. Nave. Gente, mantenha o Eco Slow November. Force 7202, Scott Identification, clear Mario Arrival, return to flight level 050, altimeter 1017. Roger. 22781, no chame centro Recife, frequência 128, decimal 8, alterno 126, decimal 0. 1288, 260, azul 2781. Três 97, chame Recife, frequência 1251, alterno 3325. Recife 3325, tá 3197, boa noite. Boa. 1705, com informação Quebec. Autorização, Galeão. 1705, autorizado Serra Bravo, Serra Vitor para Serra Bravo, Golf Lima, nível 360. Via Upper November 857, restante conforme rota. Saída da El Leda, após posição Irume. Decolada 1-0 com curva direita, código 5467, controle 1-9-35. Horizonte 360 para Serra Brava, Golfo de Lima, Galeão. Via Upper November 857, após conforme rota do plano de voo. Saída da El Leda. Após Irume, decolada 190 com primeira curva à direita. 5467 ao transponder, 1-9-35, controle. Voo 1705. Voo 1705, correto, chama pronto, se tiver questionamento 02. Para pronto, 1705, correto. Papatanga, Cusco, November, está a 55 milhas do oeste de Salvador, tem serviço radar encerrado, mantém o nível de voo 085, chame o controle Léo 020, decima 1, é Cusco, November. Voo 1099, autorizado se tiver questionamento, portão 08. Voo 1705, autorizado 02, chame táxi. Force 702, maintain 3000 feet after top position, descend 2000 feet, current 81017, and clear final approach, LFA runway 10, call established. 95, autorizado táxi Índia, ponto espera, pistão no zero, torre 118, decimal 95, ajustou, time 1097. Autorizado táxi Índia, Gol no 099, autorizado táxi até o ponto espera como número 2, via Índia. Ponto espera dá 1-0, chama a torre 1-8, decimal 95, ajuste no 097. Boa noite, Luan 705, no ponto espera da 1-0, está pronto. Luan 705, autorizado a alinhar e decolar. Pisto 1-0, no 40 graus 05, nós ajuste de altímetro 1-0, 1-7. 1-0, 1-7, autorizado a alinhar e decolar da 1-0, Luan 705. Boa noite, Gol no 099, autorizado a alinhar e manter pistão no zero. Muito obrigado. Decolada aos 2-1, chame controle, frequência 119, decimal 35, boa viagem. 935, obrigado, uma boa noite. I have now the 070, and wait to start to localize. Pode, Vladimir, pode saber se o 0 aqui. Ana 705, contato radar, se mantém o nível de voo 360 via saída da El. 360 via da El, Ana 705. Passou. fazer a foto que a gente virou tu? Tá bom, vamos localizar. 7202 complete final approach, tower 118, decimal 905. Complete final approach, call tower 118, decimal 95, vamos fazer a foto que a gente virou tu. Colagem autorizada, pista 90, vento 140 graus, 079, ajuste de ótimo, vento 9097. Tava do Tower, good evening, Brazilian Force 7202, on final approach, ILS, SK1810. Brazilian Force 7202, continue your approach, expect to runway vacated. Brazilian Force 7202, continue approach and expect to runway vacated. Force 7202, clear to land on OE 10, wind 140 degrees, 7 knots, QNH 1017. Brazilian Force 7202, clear to land runway 10, gear down and lock. Voo 1099, decolada aos 24, chame o controle 119-35, boa viagem. Controle 1935, obrigado, bom serviço, boa noite. Salvador, boa noite, 1099. 1099, contato radar, se me mantém no nível de voo 360 e vou direto a Alessa. Direto a Alessa, subindo a 360, 099. Primeira nave. É o 3588, pode prosseguir direto 2000? 3858, desce para 2000 sem restrições, QNH na 017, autorizado a final do procedimento e LS XR pista na 0, sempre estabilizado. Ok, então na 017, reportagem estabilizada aqui, 3858. 3858,